Brasil está cada vez mais se tornando um país tabagista. Por isso você tem que cuidar de sua saúde. Diminua agora mesmo todos os teores de nicotina e alcatrão que você ingere com o seu cigarro. Fume bituca! Num apoio, Philip Morris. Se Philip Morris, imagina você!